já são 6 horas, meu bem. Vídeo, relógio, meu amor. Faz tanto tempo, nem sei. Vim pela vida, cansei. Me dê um cigarro, meu bem. Primeiro beijo, meu amor. A chuva fina cai, clareando a luz, me faz lembrar que já são 6 horas. Eu sei. Momentos quantos passei. Quem sabe agora, talvez, puxa a coberta, meu amor. A chuva fina cai, clareando a luz, me faz lembrar que já são 6 horas. Eu sei. Já são 6 horas.